ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9.615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17.815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo. Emissora da Fundação Padre Anchieta. Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11.544. CEP 050-36900, São Paulo. E-mail falecom@radiocultura.am.br. Oito horas 30 minutos. Pela Cultura AM. Gramofone. Olá, boa noite para você. Estamos iniciando o nosso gramofone depois desta super aula da nossa língua portuguesa com o professor Pasquale Cipronetto. Agora, boa música dos anos 20, 30, 40 e início dos anos 50 e também os pedidos musicais dos nossos amigos ouvintes pelo telefone 2182-3081, telefone que eu estarei repetindo no finalzinho do programa, e vou ficar aqui na torcida para que você também ligue e participe conosco do nosso gramofone. Bom, a gente vai ouvir agora o pedido do Walter Valentini Zacarias, que mora na Vila Prudente. O Walter Valentini Zacarias pediu Aracide Almeida, Camisa Amarela. Depois, tem o pedido do João Vargas, que mora no bairro de Santana, e pediu com Francisco Alves, Prece da Paz. Vamos lá. De camisa amarela, cantando a Floristela, oi, a Floristela. Convidei-o a voltar pra casa em minha companhia. Exibiu-me um sorriso de ironia, desapareceu no turbilhão da galeria. Não estava nada bom, o meu pedaço na verdade estava bem mamado, bem chumbado, atravessado. Foi por aí cambaleando, se acabando num cordão com greco-reco na mão. Mais tarde encontrei num café, no Rapa do Largo da Lapa, o leão de raça, bebendo quinto copo de cachaça. Isso não é chalapa. Voltou às 7 horas da manhã, mas só na quarta-feira, cantando a jardineira, oi, a jardineira. Me pediu ainda às 11 um copo d'água com bicarbonato. Meu pedaço estava ruim de fato, pois caiu na cama e não tirou nem o sapato. E roncou uma semana, despertou mal-humorado, quis brigar comigo, que perigo, mas não comigo. O meu pedaço me domina, me fascina, ele é o tal, por isso não levo a mal. Pegou a camisa, camisa amarela, botou fogo nela, gosto dele assim, com a sua brincadeira, e ele é pra mim, meu senhor Dom Quim. Sempre verde, sempre quieto como um lago, e o vento não estremecer. Senhor, o meu céu é tão sereno, que parece um grande leito, onde o silêncio adormeceu. Mais alegre, mais feliz do que ninguém. deixai que mãos estranhas roubem a paz que a minha terra tem. Um dia as crianças voltarão a brincar nas calçadas das cidades distantes, além, muito além. Um dia festejarão o Natal sobre a neve nas cidades distantes, além, muito além. Escurecer, se o meu céu turvar, Senhor, ajudai-me a cortar as mãos estranhas que roubarem a paz que hoje a minha terra tem. Alegre, mais feliz do que ninguém. Senhor, não deixai que mãos estranhas roube a paz que a minha terra tem. Nós ouvimos o pedido do João Vargas, do bairro de Santana. Francisco Alves cantou de Davi Nasser e Erivelto Martins, Prece de Paz. E antes, o pedido do Walter Valentini Zacarias, da Vila Prudente. Aracide Almeida cantou de Ari Barroso, Camisa Amarela. Eu já tinha disparado a próxima aqui, mas antes de a gente tocar esse próximo pedido, que é da Lilia Bernstein, do Jardim São Bento, eu queria avisá-los que daqui a pouquinho eu vou passar o telefone, e você que está nos ouvindo ainda não tem o nosso telefone, fique sabendo que eu gostaria que você, além de já nos dar o prazer da sua participação nos ouvindo, eu gostaria que você também ligasse, participasse do nosso programa. Então, deixa um lápis, um papel, uma caneta para anotar o nosso telefone, deixa ele aí de lado, assim, de vez em quando você lembra de uma música, liga para a gente, vai ser muito legal aqui tocar a sua música, falar o seu nome, o nome do seu bairro, assim como os nossos amigos que estão participando do programa de hoje, nos dando uma alegria muito grande, tá bom? Vai ser muito legal a sua participação também. Vamos ouvir então o pedido da Lilia Bernstein, que mora no Jardim São Bento, Augusto Calheiros, Alma Tupi, e depois o pedido do Arnoldo Pereira, que mora no bairro do Interlagos, João Petra de Barros, Bonequinha de Veludo. Vamos lá. Caboclo brasileiro, tenho sangue de guerreiro, descendente de Tupi. Já andei por outras terras, tenho visto muitas terras, como a nossa nunca vi. Tenho amor à minha terra, que belezas ela encerra nesses matos do sertão, onde os nossos índios bravos nunca se fizeram escravos de qualquer outra nação. Minha terra tem cascatas, tem mistérios nessas matas e traduz belezas mil. Minha terra tem perfume que até Deus já tem ciúmes destas terras do Brasil. Folhas verdes e amarelas, céu azul cheio de estrelas, como não existe igual. bandeira desta terra brasileira, neste mundo é sem rival. Ouvimos o pedido do Arnoldo Pereira, do bairro de Interlagos. João Petra de Barros cantou de Newton Teixeira e Aquiles Alves, Bonequinha de Veludo. E para Lília Bernstein, do Jardim São Bento, Augusto Calheiros cantou de Calazans, Alma Tupi. Olha só como é fácil você participar do nosso programa. É só você ligar de segunda a sexta-feira, no horário das 9 da manhã às 6 da tarde. Aí você liga, fala seu nome, seu sobrenome, pede a sua música preferida dos anos 20, 30, 40, início dos anos 50, fala o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado. E a gente, com o maior prazer, vai tocar aqui a sua música preferida no nosso programa, vai falar o seu nome, o nome do seu bairro. Vai ser muito legal para a gente ter a sua participação, além da sua audiência aí, que também deixa a gente muito feliz. Mas seria legal também você participar. Então, ligue para a gente. É 2182-3081. 2182-3081. É um número só de telefone, mas são muitas linhas. Não fiquem preocupados. Oh, eu vou ligar, vai estar ocupado, vai ser difícil. Não, é a maior facilidade. Dificilmente você vai encontrar esse telefone ocupado, porque assim é um sistema que a Cultura implantou para que quando a linha estiver ocupada, a ligação que vier no mesmo momento assim já cai numa outra linha. Se vier numa outra, cai numa outra linha. E assim. Então, ó, ligue e participe. 2182-3081. 2182-3081. Vou ficar aguardando a sua participação. Vamos prosseguir com o nosso programa? Vamos lá. Gramofone pela Cultura AM. 8:50, Heleninha Costa. Caboclo, meu caboclinho, que foi que aconteceu? Que foi que aconteceu? bate toda a redondeza, 20 léguas sem tremer, percurando por Teresa, que partiu sem me dizer. E os ribeiros dos caminhos, seguindo o destino seu, me perguntava baixinho: caboclo, meu caboclinho, que foi que te aconteceu? É que um trem sem saber nada foi-se embora, se perdeu. Aqui tem meu camarada, que foi que me aconteceu? Caboclo, meu caboclinho, que foi que aconteceu? Que foi que aconteceu? Caboclo, meu caboclinho, que foi que aconteceu? Que foi que aconteceu? Nós ouvimos Jorge Fernandes cantando de Gilberto de Carvalho e Olegário Mariano, Caboclinho, e Leninha Costa de Clécio Caldas e Armando Cavalcante, Baião Serenata. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas amanhã tem mais gramofone aqui na Cultura M a partir das 8 horas da noite. No programa de hoje, seleção musical Marta Fonterrada, apoio de produção Camila Camazano dos Santos, trabalhos técnicos e apresentação Carlos Oliveira. Um grande abraço a todos vocês, aos participantes do programa de hoje. Não esqueçam de ligar pra gente aqui pedindo as músicas pro gramofone 2182-3081. A gente vai correndo pro intervalo comercial. Daqui a pouquinho, as músicas dos anos 50, 60 e início dos anos 70. No Musicalidade. É rapidinho, a gente volta já. A Cultura M apresentou.